8-8-0-0-4-1-0. Azul 4-1, mais 4, mais 5. Azul 4-1, mais 4, autorizar a vida 3, fecha o teto. Zulu 64, chame de fixo agora na frequência 125.45, alterna 2085. Leite Web Jet 6746, chame o controle de Salvador em 1.9.35. Agora transferido, autorizado no 4-0. B6746, boa noite, identifique, chegada Mari, desça o 050, por de Itap. Boa noite, 050 na proa do Itap, o 6746. Whiskey Bravo Zulu, have a runway in sight. Roger, call Salvador Tower 118.6, good night. 118.6, thank you, over boundaries, sir. Salvador Tower, good evening, Palatongo, Whiskey Bravo Zulu, near Hotataria, with the runway 17 in sight. We are 7.5 miles out. Ok, Papatango, Whiskey Bravo Zulu, good evening, continue approach, report 3 miles out of runway 17. Altimeter starting 1014, wind 180 degrees, 09 knots. Report landing gear down and locked. Ok, Whiskey Bravo Zulu, we'll report when 3 miles out from runway 17 with gear down and locked. Azul 4194, estou em restrição 25.45, aterrando 2085. Whiskey Bravo Zulu, I have you in sight, clear to land runway 17. Wind on 90 degrees, 06 knots, check landing gear. Okay, Whiskey Bravo Zulu is now 4 miles, clear to land runway 17. Landing gear down and locked. KV6746, via chegando ao mar, desça para 2000 pés com 1014. Está autorizado, ILS X-Ray sem glide, reporte localizador. Ok, faixa na mar para 2000 com 1014, apontará estabilizado no localizador. Next until Father Anger. Okay, thank you. 506, Shannon 2545, Altena 2885. Ciente, reduz a aproximação, torre 983, mal 612. 18,6, obrigado. Continue na aproximação, ajustando 014, cabeceira deslocada em 90 metros, reporte Serra Vitor 372. Patará. Azul 4180, recife agora 25, decimal 45, alterna 2085. Alternado 2085. Jet 6746, livre pouso, pistuno 0, vento 190 graus, 05 nós. Pouso livre, 6746. Jet 6746, solo aos 04, libere à direita, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Delta, Alfa, Juliette, portão meia dúzia, não se escuta, senhor? Afirmo. Sente. 3322, Bom dia, para a identificação do Eduardo Radamante, 350.